Sapiens. Pronto, copy, prossiga. Galeão autorizado 360, VP November 857. Decola da 10 curva direita no perfil da Dael Leda Irume. 5114, transponder, controle em 120, decimal 80. Galeão no centro, autorizado 360, Galeão decola no zero com curva direita da El Leda Irune, 1-1-4, transponde ao 08, eu ponho o controle, 1-2-0-1-9-6-1. Quarto contingimento, chame pronto, 62-1-9-6-1. 9-6-1, reportará. Zero, guarde com a prepara da a subir da árvore. Xané 6225, contato na LS, Xané Torre 118, decimal 95. Torre 11895, Xané 6225, bom dia, seja. Bom dia. 3517, deixa para 2010, o ajuste na 07, autorizada, final de ação de sua e responsabilizada. 2017, final da X-ray, responsabilizado, 3517. Salvador, bom dia, Xané 6225, na final do INS X-Ray. Xané 6225, porta baixado e travado, ajuste altímetro no 07. Portará. Autorizado o relacionamento na posição 6 e após, chama para pushback, gol no 961. Vou na prova ITAP para interceptar a chegada a mar e desça para nível de voo 050. O ajuste no 07. Contingimento, chame pronto na 01. Tan 3597, estabilizou? Está estabilizado, Tan 3597. Complete o sinal LF, chame a torre 118, decimal 95. 118, 95, onde daqui a pouco, Tan 3597. 225, livre a pista, chama a célula 21, decimal 1. A liberar a célula 211, chama a 625. Estou em Salvador, boa, Tan 3597 na final baixada e travada. Tan 3517, agora chama de pista livre, a gente já tinha entre 907. Deixa eu guardar a Tan 3517. Bom dia, chama a 6225, livrou a Xené 6225, taxa civil Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, com Xené 6225. 517, tráfego avistado, autorizado a pouso 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Acionado na posição dele, solicita pushback. 62 de ataque. Autorizado pushback, posição meia, reportar ataque. Tan 3597, são 1127, livre a pista à direita, chama a célula 201 decimal 1. 1201, Tan 3597. Tá boa, Tan 3597, livrou. 517, vai que se vier algo no ponto diante da Juliette. No ponto da Juliette, Tan 3597. Mantente nas mentes previsto a minha dúvida. Entendi. Ô, Solo, o 961 aqui, se autorizado, dá um pushback um pouco para trás, só adianta a gente ingressar, pode ser? Afirmo, puxa um pouco a retaguarda e libera o portão. Tá ok, 961 tá pushbackando um pouco para trás aqui. Aliás, encontrará esse dado 973, obrigado. Tá 12, eu me adorei. Obrigado, obrigado, bom. Claro, bom dia. Bom dia, está bom. Passa 040, um minuto pro puxa. Mantenha antes da Juliette e previsto no portão 8. Eu te mantenho na 3597. 961, já teria as informações de táxi para adiantar? O 961, já vai chamar para o táxi, 170 a bordo, Guarulhos, 03 horas e 5 minutos. Gente. Temperatura de 1985, ajuste no 018, boa viagem. 1018 no ajuste, pátio Índia, pulo pronto, torre 1985. 1091. Da 357, após o voo, ingresso Juliette pro portão 8. Após o voo, Juliette, portão 8, da 357. Faz o 40, 40, pode ir pedir só, pode ir lá, voo, ingressar via Índia, autorizado 01, chantar. Bom dia, é o voo 1093, informação eco. É o voo 1093, bom dia, sua identificação, você para 4010, chegada bom, o ajuste no 08. Chegada bom, você para 4010, 08, o ajuste no 03. Lena 759, bom dia, sua notificação, vista para nível de voo 060, via chegada bom, o ajuste no 08. Bom, Lula Cleona aproximando o ponto de espera, tá 10 pronto. Lula Cleona, tem condições de alinhar e decolar de imediato? A linha decola de imediato separada, Lula Cleona. 0-0 decolar, 0-0, vento 1-0-0 graus, 0-0-0 de nós. Autorizado a linha decolar na pista 1-0, 1-9-1. Localizador Rio 5973. Rio 5973, com 7 final LS, chama a torre 1-1-8, decimal 9-5. Torre 1895 para o Rio 5903, grato, colaboração. Salvador, muito bom dia ao Rio 5973. A sinal, não com a vista. Rio 5973, aguarda a pista livre. Ajuste altímetro 908. 1-0-8, aguardando pista livre, o Rio 5973. Liberal 9970, bom dia, aciona a identificação, deixa para nível de voo 050 via cheia da mare, com ajuste no 08. C Federal 9972, bom dia, sem notificação, desça para nível de voo 070 via chegada Mari. O ajuste no 018. Federal 9970, inicialmente mantém a chegada número 3 na aproximação. Chama 961, decolador 38, controle no 208. 208, 91. Controle Salvador, bom dia, Rono 961, cruza 1400 pés, Mandel. Rono 961, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 360, via saída da 360, via da. Para o táxi do 4040 da Azul, alternativa Uberlândia, autonomia 03-1-4, POB 1-0-5. Direita Índia, ponte espera 1895 e 18, boa viagem. 1018, direita Índia, 1895, torre 40, 40, até tarde. Com 973, seu número 39, livre a pista, chama Sol, número 21. Sol, número 21, troca. 4040 da Azul, para Salvador, muito bom dia, ponto espera a falta. 4040, autorizado alinhar e decolar, seu número 0, tanto 1, 1, 0, 0, 0, 7, 9. Autorizado alinhar e decolar, da pista, número 0, Azul, 4040. Ciclo 963, bom dia, Alfa Kilo 435, Romeu, pessoal. Azul 4040, decolador 42, controle no 2028. 208, boa, 4040. Controle Salvador, Azul 4040. Azul 4040, contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000, beleza. 360, 2000, beleza, 4040. Voo no 093, tem contato de vadão e contato da ILS. Afirmativo, voo no 093. Voo no 093, voo direto Duna, desça para 3.000 pés, o ajuste no 08. Duna 3.000 pés, no 08, voo no 093. Federal 9970, inicie redução para 2209. Federal 9972, inicie redução para 2209. Gol 1961, chama o centro Recife, frequência 125.1, alterne 133.95. 1251-3395, Gol 9000, bom dia. Bom dia. Federal 9970, desça para 4.010 e ajuste na 08. 4.010. Federal 9970, alteração para o sequenciamento, mantenha presente proa, limite localizador. Mantenha proa, limite localizador. Federal 9972, desça para nível de voo 050. Alteração para o sequenciamento, mantenha presente proa, limite localizador. 0050, mantenha a proa limitada pelo localizador 9972. Bruno 093, desça para 2.000 pés, o ajuste no 018, autorizado, assinale a letra que foi reportabilizado. 2.000 pés, reportará estabilizado, Bruno 093. Bruno 759, inicie redução para 2009. 2009, Bruno 759. Bono 759, mantenha 060. É no 060, Bono 759. Federal 9970 para interceptar o localizador, curva direita, proa 045. Desça para 2.000 pés, ajuste no 018, responsabilizado. 045, proa para o localizador, desça 2.002, manada. Bruno 759, alteração para o sequenciamento, curva direita, proa 235, limite magnética 100 de Sintra. Direita proa 235, limite 100 de Sintra, Bruno 759, mantendo 060. Federal 9972, reduza para 1909, mantenha presente proa, desça até 4.000 pés. 4.199, mantenha na proa, 9972. 759, desça para 050. 050, vou no 759. Da proa, magnética? A magnética 1.00 de Simbra. Estabilizar na final, Vano 093. Vano 093, compete na LS, chame a torre, 1.1895. 1.1895, boa. Controle 400. Prossiga. Possibilidade de coordenação de Sozop? Azul 4040, suba restrito, nível de voo 320. E chame o centro restrito, frequência 1.2000. 260, sobre restrito 320, 4040. Boa tarde, bom dia. Bom dia. 123. Sobre Gabrielão, nível 360. Rota conforme, via para 9857, decola da pista 10, cover esquerda, saída da Eoleda Irone. Transponha 5123, controle 208, na 3153. O nível 360. Afirmo, conforme o TJ 360. Pronto, no 2. Só 3.000 pés, o ajuste na 08. 3.000 com 08, 9972. Luna 759, desça para 4.000 pés, o ajuste na 08. 4.018, Luna 759. Luna 759, inicie redução para 1909. Reduzindo 1.90, Luna 759. 590. Vento 1.10 graus, 079. Autorizado pouso 9.0, vou 9.093. Zero estabilizado. Afirmativo estabilizado. Atlético na LS, chame a torre, 1.895. Salvador, será 9.970, boa. Geral 9970, continua a aproximação, número 2, ajuste de altímetro 1.0, 1.8, reporta baixado e travado. Está baixado e travado já, 18, 9.970. 1.759, curva esquerda, proa 1.80, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. Vendo 1.80, aguardando o último vetor, vão no 759. Luna 759, complete curva esquerda para 1.40 para interceptar o localizador. Desça para 2.010, o ajuste no 0.08, autorizada, sinal de acesso e responsabilidade. Esquerda para 1.40, descendo para 2.000, autorizado e ele é sequer, Luna 759. Zero 93, solo 52, livre a pista, chama solo, 2-1, decimal 1. Livre a pista, 2-1, no gol 9, 0, 93. 8, decimal 95. Completa 4895, 9972. Salvador, gol 9093, livrou. Gol 9093, taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. De Alfa, reportar antes da Juliette, 9093. Piloto geral do 9970. Copiou livre pouso. Salvador, Sideral 9972, DLS, 10, bom dia. Centro Sideral 9972, número 2. É, agora pista livre, o ajuste de altimetro 1098. Reporta baixado e travado. Está baixado e travado, é por, guardando pista livre 9972, 1098. Salvador, bom dia, gol 9759, final ILS X-Ray. Gol 9759, continua a aproximação, reporta baixado travado no externo, ajuste o altímetro 1098. Gente, 1098, gol 9759. Zero, falou 5-4, agiliza o livramento da vista e chama a sala 2-1-1. Zero, 972, trafa abavistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 1-1-0 graus, 0-6 de nós. Livre pouso na 109972. Marcelo, espera embaixado e travado, gol 9759. Gente, gol 9759, agora fica ali. 9759. Juliette, gol 9-0-3. Juliette, portão 07. Juliette para o 07, gol 9-0-3. Puxa, nós estamos 1-2-1-1. 1-1-1, boa. Nova Salvador, bom dia. Geral 9-9-7-2. Federal 9972, taxi via Alfa Kilo Pátio 3, posição 5 Romeu. Alfa Kilo Pátio 3, Romeu, posição Federal 9972. Seria mais qual o trilho do Papi para o 9759? Tupã 3890, informação Eco 310 Recife, pronto para a cota. Tupã 3890 chama aluno 2191. Bono 759, solão 58, livre direito, chama só, aluno 211. Direito 211, 759, bom dia. Recife 310, 4x4. 3890, prepare a puca, só um minuto. É. Solo 260 para o centro, não tem informação, né? 359, 75, bom dia, sem identificação. Eu na prioridade para interceptar a chegada na área e deixa para nível de voo 050. O ajuste é 018. Vai para a sua desata, descendo para o 050 com o 2. Portão 2, autorizado, time táxi. Autorizado, chama táxi, 3153. Bono 759, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para 10, Bono 759. É 3890, copia? Copia, prossiga, tá 390. Recife 390, autorizado, e a Pesolu 17. Recorda 10, curva esquerda, no PC da Puca, Jama, Aracaju. 5140, transponder controle 120, decimal 80. Corrigão 310 para Recife, aerovente está a Pesolu 97, escola está 10, curva esquerda, saída Puca, Jama, Aracaju. 5140, transponder 2080, controle da 3890. 3890, correto, procedimento, chame pronto, no quarto, respeitamento. Paulo Salvador, Oxarã 6225, tente da ECO, autorização Brasília, bom dia. Bom dia, 6225, guarde quase, prepare a árvore. Árvore na escuta, obrigado. Salvador, 3597, tente da informação ECO para Brasília, na sua escuta, pronto para cópia. 3597, só um minuto com água. Tente aguardando 3597. É 6225, copia? Copia, 6225. Salvador Brasília, 380, via peso Luma 7. Decola da 10, curva direita no perfil da árvore Elé. 5145, transponder, controle 120.80. Autorizado nível 380, Salvador, é peso Lu 17, decola pista 10, curva direita, árvore distância Alessa. Transponder 5145 e o controle 120.80, hoje na 6225. Correto, 6225, chame pronto para o subestacionamento ou no 6225. Vamos lá. Tá 3597, copia? Afirmo, tá 3597. Salvador Brasília, 360, veio peso Luma 7. Percola da 10, curva direita, no perfil da árvore Alessa. 5121 no transponder, controle 120, decimal 80. Correio para 10, 5197. Perfil Luma 7. 5121 com 12087, tá 3597. O nível 360. 360, tá 3597. Correio, pronto, na 8. Camará, pronto na 8, tá 3597. Pro 201 no eco, confere, prepare a da Elfa constante para 4. Campinas, táxi autorizado à direita VN no ponto de espera 18.95.18, boa viagem. Muito perto da 10, 1, 2, 8, 9, 5, 18, 3, 1, 5, 5, 3, 1, 1, 2. Salvador, hoje né, 6215. Por o Galeão. Xenia 62 no 1, aguarde o copo, prepara da El. Para o Galeão, 3 metros. Valeu, 4201, copia. Campinas 320, autorizado, via peso Luma 0 até por base, após a peso Luma meio, conforme. Decola da 10, curva à direita no perfil da Dael, letra Mote. 5147, transponder, controle 120, decimal 80. Para o Galeão 360 via UP Novembro 857. Decola da 10, curva à direita no perfil da Dael, Leda e Irume. 5151, transponder, controle 1208. 360 autorizado, Decola da 10, curva à direita. Dael, Leda e Irume. Era o via UP Novembro 857. 5151, transponder, 208 ao controle 6251. É 2-1-1, correto, protegimento, chame pronto. Confirmando o GIT. Portão 4, autorizado, chame táxi. Dime por gente lá, chama táxi, tá 838-90. Rodoro da 3507 para pushback, acionamento na 08. Autorizado, chame táxi. Para táxi, tá 3597. 95. 1895 com a torre. Salvador, bom dia, até 3153. Tá, 3153, contato radar, sobre o nível de voo 360 via saída da EL. Só pro 360, até 3153, pode voar, da EL. Autorizado, Leda, tá, 3153. Voa, Leda, até 3153, obrigado. Torre Salvador, Rio 5975, final da 10, baixado e travado. Rio 5975, autorizado voo 10, vento 1-10, grau 079. Livre pouso da 10, Rio 5975. Só 3890 com 154 a moto, 3 horas de 10, na antena São Gonçalo. Direita Índia, ponto de espera, 1895, ajuste no 0, na 8, tem uma boa viagem, está 3890. 3890, bom trabalho. Taxa autorizado, bateu no Índia, no ponto de espera, 2895, ajuste no 08, boa viagem. Taxa autorizado, bateu no Índia, ponto de espera, 2895, ajuste no 18, tá, boa viagem, 3597. Índia, 1295, uma boa, até 35 no 7. 1093, copia? Copia, 093. Salvador com fins, 360, nível autorizado, via Pesulo 21. Prepara da 10, curva direita no perfil da água, Alefa. Após Alefa, direto, ritmo, para interceptar a aerovia. 5163, transponder, controle em 12080. 360 com fim, decola da 10, sair da árvore, pressão alerta, após ritmo, para interceptar o Pesulo 21, controle 208, você responde 5163, 1093. Correto, chame pronto, confirma o portão. Está no 07. O Rio confirma 121, decola 1. 3390, autorizado a linha L, mantém até o 090. Ali mantém, então, 3290. Muito bom dia, Taxi Alfa aqui no pátio 3. Fique atento ao sinalizador no pátio. Alfa 5, pátio 3. Aqui para o sinalizador 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Autorizado decolagem, 190, vento 1-1-0, grau 089. Livre decolagem, 3290. 625, decimal 1, alterne 133, decimal 95. 251-3395, tem 3153, bom dia. Bom dia. Linha 225, autorizando a decolagem, pista no 0, vento 1, 1, 0 graus, 1, 0 vento. Tempo de decolagem, tem linha 225, pista no 1. Chama controle, o Xané 6225, 120 decimal 8, decola 208. 208, ligado, bom dia.